decidido ir embora daqui. Vocês também que estão desde ontem tentando encontrar um corpo que seja dos parentes desaparecidos. Ah? Mora aqui, mora aqui. A minha casa era ali, moço. Eu sei que tá aqui em carro, né?